começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Eu sou o Diego Valadares, estamos juntos e misturados mais uma vez, aqui através do nosso Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, vocês que estão ligados no nosso programa. Não me deixe só, não saia da sintonia. É, vamos de música? Quem canta bonito, Fred e Gustavo. Então, valeu! Te dei o meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço carinhoso, meu amigo Nonato Costa. Nonato Costa, jornalista aí de Porto Walter, no Acre, né? Nonato Costa, é, diretor da Rádio Ocidental FM, nossa parceira, aí que exibe nosso programa com muito sucesso. As minhas músicas, né, estão tocando aí na programação local. Muito obrigado, viu? Um abraço, Nonato Costa, a sua esposa, a Lúcia, e todos vocês aí dessa linda cidade de Porto Walter, no Acre. Muito obrigado, viu? A toda a equipe da Ocidental FM, Flavinha Pinheiro, todos da equipe, os nossos ouvintes. Valeu, Nonato Costa, obrigado aí pela parceria e com certeza estaremos juntos aí brevemente, um grande show, viu? Faça contato diretamente comigo aí pelo telefone 61 99730555. Estaremos juntos e misturados aí em Porto Walter, no Acre. Valeu, Rádio Ocidental FM, obrigado pela parceria, viu? Gustavo Lima canta a pedidos, Gatinha Assanhada. Quem quer ouvir essa canção é a minha querida Maria José de Posse Goiás. Ela deixou um e-mail lá muito bacana no meu Face, uma mensagem. Ah, Diego Valadares, toca pra mim, Gatinha Assanhada, do Gustavo Lima. Valeu, Maria José, obrigado pelo carinho aí em Posse Goiás, ouvindo pela Nova Dimensão em Aciara. Um abraço a todos vocês e toda a região de Aciara, Posse, Alvorada do Norte, Simolândia, toda essa região que ouve o nosso programa. Muito obrigado, viu? Canta Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Vá! Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Tira o pé do chão! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdida a linha, descendo na balada, com dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdida a linha, descendo na balada, com dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela. Muito bem, gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero beber! Muito bem, essa música é boa pra dançar, anima a galera nos shows, né? Muito bem, um beijo para as minhas queridas Vaninha e Ivanilda Bonde, a Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, os amigos da Cidade FM, aí dessa linda cidade que toca, que exibe nosso programa, né? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Aí de Taiobeiras, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Atividade FM na cidade de Lapão, na Bahia. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria. Aí meu amigo Dudamel, da Clipe.net, em São Paulo, exibindo Mundo Sertanejo. Dudamel sempre interagindo comigo aí no Facebook. Valeu, Dudamel, e todos da equipe da Clipe.net em São Paulo. Um beijo para vocês, viu? Em São Paulo nós temos tantos e tantos ouvintes, né, que sempre estão interagindo comigo no Facebook. Vamos de música? Quem vai cantar bonito agora no nosso Momento Saudade? Caçula e Marinheiro. Essa dupla é um marco na música sertaneja, né? Caçula e Marinheiro recordam dois amores

isso vai passar. Mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivi em frente. Um beijo carinhoso para todos vocês que estão ligados no nosso programa, também aí em Juína, no Estadão do Mato Grosso, os ouvintes da Rádio Atividade FM. Valeu, Taliba Gonçalves. Brevemente estaremos fazendo shows por aí, né? Minha querida Vânia Rocha, todos da equipe da 90.9 de Pouso Alegre, sul de Minas, onde estaremos fazendo show brevemente. Vânia Rocha, minha amiga, minha empresária aí na região, né, Vânia Rocha? Um abraço a você, todos da equipe da 90.9. Valeu, primo! Obrigado aí pela parceria, viu? Um beijo para minha querida Juscelia Cabral e o meu amigo Vanderlei, em Santa Helena, no Paraná, também, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Meu amigo Valmir Clabuchar, é um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Os amigos da Rádio Cultura FM de Nova Montana, município de Salinas, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Meu amigo Valmir Clabuchar, sempre interagindo comigo no Facebook, toda a galera da Cultura FM aí de Nova Maratona, município de Salinas, né? Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais, onde estaremos brevemente e também fazendo shows, né, meu amigo Valmir? Quem vai cantar bonito agora? Rick Renner, Dança Comigo. Que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 6, é logo ali. E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá bem diferente.

aí os amigos da Rádio Difusora FM em Fortaleza de Minas, Matheus Freitas e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? E vamos mais aqui, Mandalu. Meu amigo Rômulo Falcão em Belo Horizonte. Valeu, Rômulo Falcão, sempre falando comigo no Facebook, não perde o programa. Um abraço a todos vocês da Rádio Atividade Web de Belo Horizonte, exibindo o mundo sertanejo. Meu amigo Alex Pantener de Jaru, Rondônia, um beijo para vocês, viu? Um beijo para minha querida Bruna Roldão, em Vilhena, Rondônia também, ouvindo o nosso programa. A Maria Isabel, mãe do meu amigo Jean Jesus, os amigos aí de Bom Jesus, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Penha, a Rosane, a Érica, a Carolina, Flavinha Pinheiro, todos vocês amigos aí de Porto Walter, no Acre, meu amigo Nonato, a sua esposa Lúcia. O Nonato é jornalista aí na cidade, é o nosso diretor da Ocidental FM. Muito obrigado a todos vocês, viu? Pela parceria em Porto Walter, no Acre. Quem canta bonito agora? Gilson e Edmar. Para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio ABC Shalom em Cuiabá. Valeu, Alan Sérgio, todos da equipe da ABC Shalom e todos... Opa, desculpa, hein? Vamos tomar água. E todos os ouvintes aí da ABC Shalom em Cuiabá. Cantam Gilson e Edmar, Minha Flor. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim. Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim. Muito bem, Gilson e Edmar, nossos amigos de Cuiabá, onde nós estaremos fazendo show brevemente em toda a região, né? Um abraço aos amigos ouvintes da ABC Shalom. Um beijo carinhoso para minha querida Baixinha e toda a sua família aí em Iguaraçu, no Paraná. Valeu, Ricardo Silva, todos da equipe da Rádio Canoa Grande FM. Baixinha, um beijo pra você, viu? Obrigado pelo carinho. Ela disse que é fã do Amado Batista. O Edelson Moura, toca Amado Batista aí pra Baixinha no seu programa, viu? Do Amado Batista, tá bom? Baixinha, um beijo pra você e toda a sua família aí de Iraguaçu,